Passou, TAM 323, ponto de espera da 10, pronto. TAM 323, boa tarde, está livre a decolagem da 10. O vento é 190 graus, 8 nós. Autorizado a decolagem, pistola 0, TAM 3283. Aqui, 626. Aqui, aprovo. Bono 885, intercepta a ILS, vertical Duna, 1885. Gente, com o pedido de procedimento, torre 1-1-8-9-5, confuso. 1-8-9-5, 1-8-5, autorizado desse da parada 2010, autorizado sinal do procedimento ILS, reporte no curso localizador. Até para 2000, eu reportarei no curso. November Alpha, torre 1-1-8-9-5. Torre 1-1-8-9-5, indo na November Alpha. Torre Salvador, muito boa tarde, eu vou no 885. Está a 2 milhas para o Índia Serra, ILS da 1-0, baixado travado. Ciente, gol no 885, continue na final da 1-0 e aguarde autorização de pouso. O ajuste é 1-0 no 7. Ajustado, menos 17, continua a aproximação no 885. Whisky, Bravo Whisky, acione, chame para o táxi. Torre Salvador, Índia November Alpha, na rotatória, meu pé. Índia November Alpha, chame na final, da 1-7. Reporta na final da 1-7, Índia November Alpha. TAM 323, decolado aos 19, chame o controle, em 19.8, boa viagem. 19.8, bom trabalho, TAM 323. O gol no 885, está livre o pouso na 1-0, vento é 190 graus, 7 nós, tráfego no setor norte é um Cessna 150, mantendo meu país, não interfere na aproximação. Ok, livre pouso na 1-0, gol no 885, está ciente do tráfego, porém não avisa no 885. Ciente. O Índia November Alpha informa o tráfego, é um Boeing da Gol, um Boeing 737. Visual com tráfego na final da 1-0. Afirmativo, visual com tráfego na final da 1-0. Ok, ciente, aproxime para a final da 1-7 e aguarde a autorização de pouso. Aproximando na final da 1-7, aguardará autorização de pouso o Índia November Alpha. De November Alpha, faça um 360 longo pela sua esquerda, devido a um tráfego adicional, é uma TR da Trip na final da 1-0. Estimativo de que é um 360 longo pela esquerda, o de November Alpha. Autorizado a Pro de Elefa. Vamos para o de Elefa, 3287. Chame na Papá para o cruzamento da 17. 0600, ciente. 5626 da Trip estabilizado no final. Ok, Trip 5626. Informa o tráfego no setor norte, é um Cessna 150 mil pés, não vai interferir na aproximação. O ajuste é 1017 e aguarde pista livre. 1017, aguarde pista livre, 5627. 26. O gol no 885 no solo, ao 22. Ao livrar à direita, chame o solo 121 no decimal 1. 21 já está livrado. Gol no 885. Enter. Trip 5626, livre o pouso na 10. O vento 180 graus, 08 norte. Livre pouso 5626. Whisky Bravo Whisky, sente, cruze a pista 17, prossiga o táxi via Quebec, Mike e na Lima, chame o solo 121, décima 1 para o cruzamento do pátio. De November Alpha, autorizada a final da 17, aguarde autorização de pouso. Autorizada final da 17, na escuta para autorização de pouso do Índio November Alpha. De November Alpha, livre o pouso na 17, o vento é 190 graus, 8 nós. Livre pouso na 17, o de November Alpha. O Trip 5626, no solo 24, ao livrar à direita, 121, decimal 1, o solo. Ao livrar à direita, 121, 5626. Recife, a frequência 1288, caso negativo, 1260, voo. Copiado, 1228, 1260, porta baixa, 1260. De November, Alfa, afirmativo. Está livre o backtrack e táxi para o pátio 4. Fique atento O pessoal trabalhando aí no pátio 4, os fiscais aí da Infraero. Seu solo foi os 27, tá ali, tá, pro pátio 4. Bravo Whisky, livre a decolagem, dá 1-0, vento é 1-9-0 graus, 8-9. Whisky, Bravo Whisky. Whisky, Bravo Whisky, decolado aos 30, chame o controle, 19-8, boa viagem. 19-8, boa tarde, amigo, abraço. Bravo. Bravo Whisky, boa tarde, contratar a decolagem, acima nível de voo 380 no perfil da saída Momo. 380, perfil da Momo, Whisky, Bravo Whisky. Oscar Papa Golf, livre acionamento, chame para o táxi. Papa Golf, Ciente, tá livre o táxi? Chame na táxi aí, papá. Oscar, Papa Golf, Ciente, livre o táxi pela 17, reporte a linha de pronto para decolagem. Então, desse nível 050, tem condições de voar para o STAP? Qualquer meu amigo? 050. 050, após 10 minutos, volta para o STAP, vai para o STAP. Gente. Tá bom, meu uísque, bravo uísque, Recife, na frequência 126.85, caso negativo 12545. Recife, 12685, alterno 2545, obrigado. Controle o Ian, que tá colocando. Siga. Passando o barco. Essa transformação aqui tem dificuldade em receber o controle aqui. Gente, o Yankee Romeu Tango, confirme seu chamado de regresso. Ainda mais. Gente, gente, Oscar, Papa Golf está livre, a decolagem da 17, o vento é 180 graus, 99. Papa Golf, decolado aos 37, chame o controle, 19.8. Golf, controle, 19.8. Falei, Oscar, Papa Golf. Controle. Papa Tango, Oscar, Papa Golf, decolou na árvore. Papa Tango, Oscar, Papa Golf. Contato radar decolagem, suba nível de voo 080, não precisa sair da arma. Meu Quebec, Lima, boa tarde, contato nas águas do Nordeste, Salvador e meia minha milha, manter sobre a de Portugal, comprou de Salvador, é forte de descida. Salvador, Altair 31193, ponto de 0-0, pronto. Altair 31193, autorizado, linha de colapso 1-0, vento 190 graus, 099-3193. Autorizado, decolagem 1-0, Altair 31193. Oscar Papa Golfo, me apreu ideal para o destino? 242. Ainda mantém conhecida a saída, pois a arma está utilizada para o destino. Oh. Zero para 050, vano 966. Vânico, vano 966. Vano 966, ainda aguarde para a descida. Se mantenha 055, após passar intacto, será autorizada a descida para 2000. 3193, decolado aos 43, chame o controle, 119, decimal 8. Muito obrigado, uma boa tarde. Gente, tá 3193. Gente, o Yankee Romeu Tango, reposta em parede. Controle Salvador, boa tarde. Tá 3193 no perfil da EL. Linda, ótima. 3193, contato. Colagem, culpa nível de voo 360 no perfil da saída da EL. Livre ascensão 360, mantendo o perfil da EL 3193. 1966, informo Charlie 402, posição agora de 1 hora, 4 milhas, rumo oposto, passando 2210. 7966. Papa Golf está visual com o trato. Gente, acho que é Papa Golf. Pagou que passou com o carro. Gente. 0-0-0-9-6-6. 1-9-6-6, está superado, está a 2.000 pés. Sinal de procedimento LS X-Ray, reporte no curso do localizador. Portará estabilizado, 1-9-6-6. Porto Galvido 2-1, sente until 4,000 feet, QNH 1017. Voando Leda, está presente, 3193. Pagou, está autorizado a subir? Máximo autorizado nível de voo 080, apurando o destino Oscar Papa Golf, quando possível ser estimado de pouso. Subindo para o 080, está estimando o pouso 1840. 8840 copiado. Romeu Quebec Lima, desça para o corredor, na proa da Ano 3193 Recife, a frequência 1251, no caso negativo no 3395, com voo. 6142, espera pronto. Oxené 6142, ciente livre, decolagem da 10, o vento é 180 graus, 099. Ciente livre, decolagem 10, 6142. Portugal 021, Controle Salvador 6326, ascendente da Zulu, para atingir 150. Sané 6326, sem identificação, desse nível de voo 090, precisa da chegada a Mari. 090, chegada a Mari, 6326. Utilizado Electric Ray, voo 9966. Esse complete final dele é destruir torre em 1.98.95. 89. Oceano 6326, reutilizado, descida para nível 050. 050, liberado velocidade com 6326. Afirmativo. Muito grato. O voo 9966. 90 no 7, guardando para saber. Voo 9966, livre o pouso na 10, venta 190 graus na 09. Livre pouso na 10, graus 9, 66. Oceano 42, decolado ao 50, chame o controle 119, décima 8. Chame o controle 1198, 6142. Ficou do 6060, perfil da banco 63. Sobre Salvador, boa tarde, Sané 6142. Sané 6142, boa tarde, contato na decolagem, suba nível de voo 350 no perfil da saída Puca. Sobre 350, perfil Puca 6142. Roger, contact now. Tower 118.95%. Okay, 95, obrigado. O meu tango controle. Fala 211. Estou em Salvador, muito boa tarde, Porto Galo 021, estava a chamar a LS 10. Porto Galo 021, Kineid 1017, check land gear. Not yet, we need 1 minute to be done and done. Roger. Papatão, Fox, Tango, Oscar. Sabe? Controle Salvador, boa tarde, do Alma 097, cruzão 230 para Zapa 60, restrito 80. Uno 097, acione identificação, desça nível de voo 050, autorizada a chegada a bolsa. Matango Fox, Tango Oscar, prossiga. Fox, Tango Alfa, Oscar, o controle de chama. Controle Oceanário 142 em ponte para o Fox Angosta. Feri para Salvador, caixa prego 1500 pés. Isso existe o mesmo código que está alocado? Ok. Fox Angosta, confirma o código. Oceanário 142, solicite o mesmo que aloque 0134. 0134, Fox Angosta. Mesmo que quando dentro da CTR retorne a frequência de Salvador. Senão. Bom, oi. Oceanário 142, corrigindo, solicite ao mesmo que mantém os corredores e no através de Paripe tente novamente contato com o controle. Ok. O Fox Tango Alfa, né? O Fox Tango Alfa na escuta também, o 42. É, o controle informou que deve seguir os corredores e na posição Paripe e tentar em contato novamente com o controle. O controle, ele entendeu, vai corrigir, vai prosseguir os corredores e vai chamar em Paris. Bem, direto pela ponte, Oceanair 61142, Recife agora e 126.85, caso negativo, 12545, bom voo. Aqui, 2285, tá negativo, 2545, uma boa tarde. One, good afternoon. Olá, senhor Antônio, boa tarde, muito obrigado, eu sou. Foi cortado, senhorita. Intercortada a transmissão por 6326. Gente, o Oceanair 6326 desça para 2 mil pés, o ajuste 1907. Está autorizado o final do procedimento ILS. Reporte no curso do localizador. Gente, 2 mil, reportará no curso 6326. Batango Oscar, Papa Golf, controle. Papa Golf, serviço radar terminado 48 milhas no setor sudoeste, Salvador, chame Recife, na frequência 128.8, caso negativo 126.0. Recife 128.8, Gol. Boa tarde, Azul 4462, corrija, Azul 4462, acione identificação, desça nível de voo 050 na chegada Mari. 50 na chegada Via pista da porta real, pronto, aqui no Quebec Serra. Confirma o tempo estimado de voo. Sente. Já para 4 mil pés, o ajuste 1907. 4 mil pés com 1017 ajustado, 6315. Leo Yankee, Romeu Tango. Eagles avisou a contratar de pouso? Visual. Precisa começar livre com pouso. Isso, grava com trabalho. Reporte quando possível para o A, TAPIAS, o 4462. Número 9, o Romeu Quebec Lima. Na modalidade depois da hora 7. Aguarde, Romeu Quebec Lima. Silêncio, decolagem autorizado, pistão 97, vento 190 graus, 099 quilo, Quebec CA. Localizador, cabeceira vista, 6326. Tente complete nota procedimento LS, estou em 11895. 11895, obrigado. Tanoé 6315, desça para 2000 pés. Está autorizado o final do procedimento LS para a pista 10, reporte no posto localizador. Tanoé para 2000 pés, autorizado o final do LS da 10, vai reportar o localizador, LS 315. Flores Salvador, 6326, 3 milhas do Estado. Tanoé 6326, ajuste 10. 17, reporte tendo baixado travado. Reportará. Gente, confirme como é essa do controle. Reporte para ingresso na Interlagos. Controle de Papatango, Kilo Quebec Serra. Papatango, Kilo Quebec Serra. Mantenha sobre regras de voo visual, meu pé sobre a axé, o Kilo Quebec Serra. Meu pé da axé. Controle de Salvador, boa tarde, voo 1164, atingiu 1190, Santa Zulu. Voo 1164, acione identificação, desça nível de voo 070, autorizado a chegar na Mari. 070, Mari, voo 1164. Voo autorizado, 632. O 1097 e autorizado descida para 3000 pés, o ajuste 1097. Autorizado 3000 com ajuste de 1097, 1097. O 4462 já na proa de TAP? Isso, acabou de aproar de TAP, 4462. Tente confirme sua velocidade de cada? 230 agora. Sente. 3154, confirme sua velocidade de cada. Confirme 27? Usa para 25. 1164, confirme sua velocidade de cada. 270. Usa para 259. 2509, voo 1964. Quebec, se reporte passando o farol da barra. Reportará através do farol. Serra. Controle Salvador, Chané 63, estabilizado no localizador da 1-0. Complete final do procedimento LS, torre 1-1-8-9-5. 1895, boa tarde, né? Xané 63, 15, estabilizar o localizador da 10. Xané 63, 15, ajusta 107, reporta está no baixado travado. Contra baixado travado, estado 107, 63. Xané 63, 26, solo 04, e vira direita, está no solo 211. 211, boa. Só para informação, tem uma viatura que já foi instruída da passagem do senhor. 763, 26. Sobre regras de voo visual, reporte em Bel de descida. Quebec, linha, matou ele. Cortar a rotatória na sua escuta. Gente, o Romulo Quebec Lima, ingresso final no 7, aguarda autorização de pouso, já informa um Airbus na para passar o externo. O senhor será, pousará a retaguarda do meio. Reduzindo para 200 passos. Sim. Na 6315, check 3, pouso autorizado, pistão 10, vento 200 graus, 10 nós. Tira pouso, chanel 63. Salvador, boa tarde, azul 405, ponto de espera da 10, visual, aeronave na sala. Azul, Airbus da Avianca, Lima, tem pistola 0, azul 4065. Azul, Airbus da Avianca, Lima, tem 10, 4065. Oi, Salvador, Xané, B3, só confirmando vento? Vento 200 graus, 099. 200, 09, grato. 4462 e autorizada descida para 3.000 pés, o ajuste 1097. 3.000, militante, o Juiz Terra bastante, está descendo para 1.500 pés de zona. Gente, o 4462 reduza para 2009. Reduzindo 2009. Vamos para a final da 1.97, visual com a aeronave na final. 7, Romeu, Quebec, Lima, continua a aproximação, guardando autorização de pouso. Zero, seu limite é o curso do localizador. Esquerda 40, limite ao lock 442. 1097, dá com posição de uma hora, 1510, um helicóptero, gol 1097. Assim, chegou 1097. Quebec Lima, check 3, pouso autorizado, pistão 97, vento 180 graus, 09 nós. Romeu, Quebec Lima. Debaixo travado, Quebec Lima. Confio no pátio. Pátio 5, é a segunda à direita aí, né? Sim, ativo. 7, autorizado, destino a 2.000 pés, autorizado, sinal procedimento TLS, reporte no posto localizador. Autorizado 2.000, reportará gol 0097. Solo 08, livrar direito, ela 211, boa tarde. 211, livrar, tirado, tu e o Xané Miguel. O 1164, desça para nível de voo 050. Pode interceptar. da guarda, confirme, já reduziu para 200? Já está com 200. Gente, reduza para 1809, o azul 4462, aguarde para virar para o de dona. Ok, 1809. Frequência livre aqui no Quebec Serra. Azul 4462, décima navegação para o de dona, descida até 3.000 pés, aguarde 2.000 pés. Ok, reassumindo pro Adiduna, desce 3, aguardando 2. O gol 1097 estabilizou o localizador. Sim, sinal de procedimento, estou em 1895. 295, boa. Azul 4462, desce 2.000 pés, autorizado sinal de procedimento NS, estou em 1998. Reposte no curso localizador. Dado reporta livrando, na taxa papá para o PAT 5. Controle, poderia confirmar se a mensagem foi para o 4462? Ativo, autorizado, sinal do procedimento ILS, 2.000 pés, reporte no curso localizador. Transado ILS, 2.000, vai reportar o 4462, aqui outra nave transmitindo em cima. Atingiu o 070, gol 1964. É autorizado, descida até nível de voo 050. 050, gol 1964. Tarife, controle da rotatória, Oscar. Sim, reporte na rotatória. Rotatória, reportará o Oscar. 8, boa viagem. 198, obrigado, bom trabalho. Vou estacionar a frequência livre, Romeu, Quebec Lima. O registro foi pro 1964? Rotando 3154. Eu disse a processo, 3.000? Afirmativo, em redução para 2009. 3154. Ele é 314, sendo identificação desse nível de voo 050, para a chegada Mari. Para 0150, a esquerda, 1164, reduza para 2009. 209, gol 1164, vai atingir o 050. Tá, 3154, reduza para 1809. Boa noite, 0134. Controle Salvador, boa tarde, 4065 azul, cruzando 2.000 pés na Dael. 4065, suba nível de voo 340 na perfil da saída da Dael. 340 azul, 4065. 4462 no ILS. Complete o procedimento ILS, torre 118, decimal 95. 1895, boa tarde. Tram 3154, reduza para velocidade de aproximação, desça para 2.000 pés, autorizado sinal do procedimento ILS, reporte no curso do localizador. Eu retornando para cá, na 3154. Atingiu 50, gol 1164. Autorizado, descida para 3.000 pés, o ajuste em Salvador no 097. 3.000 com 097, gol 1164. A sua rotatória tem um campo a desço, Oscar. O 164, vetração para sequenciamento, curva esquerda na proa 035, seu limite é o curso localizador. 035, limitado do localizador, gol 1164. Oxango, Oscar, torre 1198, decimal 95. 1895, Oscar. Azul 4465, autorizado da proa de Leda. Torre Oxango, Oscar. Torre 634, Oxango, Oxango, Oxango, Oxango, Oxango, Oxango, Oxango, Oxango, Oxango, Oxango, Oxango, Oxango, Oxango, Oxango, Oxango, Oxango, Oxango, Oxango, 4065, entendeu? Então, voa Leda. Afirmativo. Luna 097, solo 012, a livrar a próxima direita, ano 211. Gente, livrar a próxima direita, 211, gol 1097. Fox Tango Oeste, confirma equipamento. Charlie 182. Grato. Luz e LED, quer manter sobre a grade de voo visual dos corredores, é forte em Paripe. O gol 1164 reassuma a navegação proa de Duna. Autorizado descida para 2.000 pés, autorizado sinal do procedimento ILS, reporte no curso do localizador. Já no localizador, gol, interceptando o localizador, gol 1164. Uma 10, baixou e travou 442. Cruzado São 3154. Sim, para o controle? 3154, estabilizado. Põe 19895. Salvador, está 3154, externo baixado, travado, boa tarde. Oi, como número 2, 3154, ajuste na 097. 7-3154. Cango Lasca, novo 360, guardando autorização, curva pela esquerda. Novo 360, esquerda. Segura 967 no ponto de espera, só para informação, mais 209 sequenciamento após ser autorizado. S-O. Azul 4462, solo ao Zona 5, a livrar a próxima direita, 121, décima 1. Ao livrar 211, 442. Zona 64, Samitou, 1-1-8-9-5, compôs. 2-5-5, grato, boa tarde, gol 1-1-6-4. 4065, Recife, a frequência 1251, caso negativo 1233, decimal 95. Recife, igual a 251, 3295, azul 4065. 3154, pouso autorizado, pistão na 0, vento 200 graus, 089. Pouso autorizado, são 3154. Salvador. Tango Oscar, ingresso final 97, reporta na curta. Fox Tango Oscar. Utilizando, reportará na curta, Oscar.